É que por onde passa, hoje nós para tudo. Nós correu pra chegar no pódio, hoje nós pode tudo. Fizemos jogo virar com flow e conteúdo. Provei que não existe impossível, agora eu quero tudo. Passa a respeitar! Meu mano pilota nos carros mais caros, sem para na blitz. L7 papato com bolso lotado, fábrica de hit. Impossível colar na RJ sem ouvir meu nome na city. Talento não se compra, então não me pergunta o preço do fit. Shopping na captação, brabo, 2F na mix. Paquista pescada, Bernardo Tamires, Léo do Kick. Califa Munha, Julina Viola, que ele pique. Quem foi que disse que nós não tá no topo, pô? Verifique. Papa Sesh em direção do Guaxa. Faixa preta, preta é cor da faixa. Perguntaram, mano, eu tô na Juca. Vai bater de frente, tenta ver se acha. Eva LL7, RJ e Luanda. Mari, Claudinho, eles tão mandado e nós manda. Fizemos jogo virar, fizemos a terra tremer. Nem vou continuar, essa cê deve conhecer. Debochado Cleito Rasta, novamente nós caiu pra dança. Para nunca foi bom, sinal vermelho cria, avança. Cê ainda tem um futuro inteiro pela frente. Muita gente não dava nada, olha onde nós chegou. Se o passado fosse importante, o para-brisa era menor do que o retrovisor. Armário cheio de mantimento, Carla quando é o lançamento. Dolly bate, tô aquecendo, Pardalzinho tô descendo. Só chu, lutado, menor, letrado. Cês querem a vitória sem ter lutado. Pera, pera, faça meu favor, para nada, vou que vou. Olha como é que ela tá, minhas contas tão pagas, né? Então que tu, ela curte praia na sul, me fez o convite, falei demorou. Perguntei onde mora, ela mora lá. Marolô, eternizando no estúdio a vivência da rua. Vão ter que aplaudir minha vitória e a culpa não é tua. É, meu pé no chão, mas minha mente flutua. Henrique, som no talo, ai, se o estrago continua. Meu mano pilota nos carros mais caros, sem parar na blitz. L7 papato com bolso lotado, fábrica de hit. Impossível colar na RJ sem ouvir meu nome na city. Talento não se compra, então não me pergunta o preço do fit. Meu mano pilota nos carros mais caros, sem parar na blitz. L7 papato com bolso lotado, fábrica de hit. Impossível colar na RJ sem ouvir meu nome na city. Talento não se compra, então não me pergunta o preço do fit. Aí cria. Se tu quer ir rápido, vai sozinho, tá ligado? Mas se tu quer ir longe, vai junto, vai em equipe. Com teus cria que sempre te fortalecer. Fé em Deus. Passa a respeitar.